coração, essa é a nossa ideia. Tô saindo do Guanabara e sentindo a Alcobéia. São Judas Tadeu, creio em Deus. Valeu Itatiaia, Samambaia, é nóis na mesma laia. Não deixo pra depois, Santa Genoveva. E aí Goiânia é dois, sigo meu itinerário. Passo no Balneário, Urias Magalhães. Cê tô fama com Jesus, a gente anda firmeza. Ganha consolidar, discipular e enviar. Se pá, tô no ar, Goiânia é de Jesus. Estou aqui pra confirmar e dar ideia. É nóis, Monticelli, rimé ferroviário. Sigo a rima e não pare isso aí. Santa Helena, paz é o esquema. Continuando a rima, passando pro Campinas, seguindo na fé. Vila São Paulo, setor Progresso, São José, Vila Clemente, Irani, Vila Jacaré, setor Centro-Oeste, só Cristo nos mantém de pé, assim que é. Setor Perim, ainda não é o fim. Mano, vai por mim, faça com Cristo uma aliança. É nóis, Jardim Nova Esperança. Procure a paz que você alcança. Firmeza total, toda a lata social. Pra acabar com todo mal, na atitude, na unção. Recanto do bosque, parque tremendão. Estrela da Ruvisa da Mata, Jesus salva, diga não a violência pra essa causa. Jardim Curitiba, não desacredita, ajuda, fica longe do crime da bebida. Prossigo minha trajetória, condomínio, Fortaleza, São Carlos, bairro da Vitória. Sua história, irmão, com Jesus no coração. Um salve pro Jardim Liberdade e Vila Mutirão. Viver em comunhão, essa é a regra. É nóis, Jardim Primavera. De quebrada em quebrada, firme na caminhada. Paz e amor, essa é nossa levada. De quebrada em quebrada, firme na caminhada. Paz e amor, essa é nossa levada. De quebrada em quebrada, firme na caminhada. Paz e amor, essa é nossa levada. Na caminhada, Jesus nos conduz pra firmar Donais, mais um, dois, Veracruz, vou na paz. Passando no Lorena Parque, João Braz. Pois a palavra de Deus é eficaz e vive em fase 3 na levada positiva. Pras minas e pros manos do Goiânia Viva. Bairro Goiá, Parque Oeste, Vila Mauá. Jesus Cristo em primeiro lugar. Chegamos pra somar e conscientizar. A hora é agora, não deixamos pra amanhã. Segue a ideia pra cidade, Jardim e Vila Canaã. Mira, não esquece da Vila União. Setor Sudoeste, o respeito prevalece. O movimento hip hop cresce, a gente não esconde. Faz família e Vila Boa, Novo Horizonte. Sem droga, na mente com ideia consciente. Valeu Itaipu, Santa Rita, Jardim Presidente. Parque Anhanguera, Coimbra, Jardim Sem da Vela. Respeito é a chave em todo lugar. Parque Amazonas, PA, a paz e o amor ainda vai reinar. Passando pelo Moelho e do Pedro Ludovico. Esse não é meu tipo, fazer som pra ladrão. Não passa sem prisão, por isso segue um salve para os manos da Vila Redenção. Parque da Laranjeira, Jesus é o caminho, a salvação. Jardim da Luz, Bela Vista, Parque Santa Cruz. Siga nos passos de Jesus, alto da glória. Conjunto Palmeiras, Jardim Vitória. Viver é o que rola. Um salve para a chacra governador, paz e amor, é o que a gente visa, pode crer. Jardim Marilisa, Justiça e Liberdade, Parque São Jorge, Parque Trindade, Ateneu. Só o Senhor é Deus, minha caminhada Ele comanda, aqui ninguém desanda. Assim vou seguindo, falando do Água Branca, Aruana, Riviera. Mano, sai fora da maconha, da mela, da coca, da pedra, só te leva ao desgosto profundo. Um salve a todos, mas do Califórnia, Novo Mundo. Arueira, Dom Fernando, Concórdia, Amendoeira, Parque Alvorada, Jardim das Oliveiras, Mundição, Carreira, se liga na mensagem verdadeira. Recanto das Minas Gerais, Caiçara, Medroso, fica na paz, não decora pra Satanás. Valeu, Vila Moraes, PF, Viliate, Morro do Macaco, Hip Hop é cultura e arte em toda parte. De leste a oeste, de norte a sul, um salve pros manos do SU, quebra caixote. Tudo você pode naquele que nos fortalece, é Jesus Cristo, esse não esquece. Que é só ele que te livra da sogra, segue um salve para os manos da Vilinha. Sem terra, Vila Nova, prossigo a rima. E aí, negão de Lima, Vila Viana, Jesus te ama. Mas e amor, é o que eu proponho a todas as minas e manos do Vale do Sonho e de todas as quebradas. E aqui não foram citadas pra finalizar minha caminhada. Um salve a todos, mano, do Jardim Guanabara. Jesus é o Senhor. Guarde essa palavra, mano.